Amigo, amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Este tema produtividade parece que não tem fim, né? Eu vou terminar hoje a série, mas terminar não significa fim, não. Esse tema vai retornar de quando em quando. E quem sabe até com o próximo programa, só com os comentários dos ouvintes. Aliás, se você não acessou a área de comentários desses podcasts, está perdendo, viu? Hoje vamos falar de umas doenças da produtividade. Posso entrar? Can Mr. Tully Man carry me banana? Daylight come and I wanna go home. Can Mr. Tully Man carry me banana? Daylight come and I wanna go home. O podcast Café Brasil chega até você com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera, que, como sempre, estão aí, ó, a um clique de distância. facebook.com/Itaú Cultural e facebook.com/Auditório Ibirapuera. E sabe quem ganhou o exemplar do meu livro Nós que Invertemos as Coisas, acompanhado do kit DKT nesta semana, hein? Foi a Lilian Kelly, lá de Cianorte, no Paraná, que comentou assim o programa O Olhar Produtivo, Por Que e Aprender. Cara, essa série sobre produtividade está incrível. Para mim, foram os melhores programas dos últimos anos e extremamente oportunos. Eu sofro demais com o problema da produtividade, não dos outros, mas a minha mesmo. Eu exerço uma série de papéis no meu dia a dia, quem não, né? Sou mãe, esposa, dona de casa, profissional, estudante universitária, pessoa, indivíduo, com projetos, sonhos e aspirações. E ainda preciso encontrar tempo para ficar sem fazer nada, geralmente no Facebook. Mas sei que não sou especial por isso. Dizer que minha vida é corrida é tão lugar comum que chega a ser redundante. Agora vem o problema de fato, que na verdade é um segredo que compartilho agora com você. Faço tudo mal feito. Sempre fico frustrada com a falta de resultados e com o fato de exercer meus papéis de forma relapsa. Buscando dar um up na minha produtividade, comecei a reler Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, de Stephen Covey. Você fez uma zoeira com esse livro, mas é um dos meus favoritos. E a pensar de forma séria sobre o assunto. Daí você começou a colocar no ar esta série. Foi tudo. Inclusive, imprimi os roteiros para ler calmamente e absorver melhor o super conteúdo. O Stephen Covey, sem cagar regras, traz um conceito que eu acho super importante. O de pautar a vida por princípios mais do que por ações. Algo como cuidar das raízes para que a copa se mantenha saudável. Quando deixamos claros nossos princípios e passamos a agir conforme eles, todas nossas ações passam a ser condizentes com esse mapa. E a eficácia passa a ser consequência. Se tenho como princípio ser um profissional acima da média, por exemplo, e isso está bem definido e bem arraigado em mim, minhas ações passam a ser governadas por isso. O resto, inclusive o esforço que vou empreender, é consequência. Abraços e longevidade para você e seu podcast. Obrigado, Lilian. Você levanta um outro ponto que eu não abordei aqui e que dá pano pra manga, viu? Falar de produtividade quando se é profissional, mulher, mãe, esposa, vixe. É mais assunto, viu? Pra mais de metro. Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha. Muito bem, a Lilian ganhou um kit de produtos DKT com a marca Prudence. E o bicho vai pegar lá em Cianorte. A DKT distribui a mais completa linha de preservativos e géis lubrificantes do Brasil. E também apoia diversas iniciativas de prevenção a doenças sexualmente transmissíveis. E também com o planejamento familiar. Acesse facebook.com/DKTBrasil e conheça mais a respeito. Aliás, os caras estão arrebentando na Copa do Mundo com uma camisinha sabor caipirinha. Vamos lá então, hein? Na hora do amor, use Prudence. Look at me. Who am I supposed to be? Who am I supposed to be? Look I supposed to be? Look at me. Bom esse som, né? É a Zélia Duncan com Look At Me, que ela gravou para um CD em tributo a John Lennon. Mas a letra tá em inglês, né? Bom, para entender o que ela canta é fácil. Faça um curso de inglês pelo Skype, no dia, hora e lugar que você quiser. Com um professor de carne e osso, conduzindo a aula com base em acontecimentos do dia a dia. Já pensou que legal, hein? Pois isso existe. Conheça a LOI English. Veja os depoimentos dos brasileiros que estão aprendendo inglês com eles. Acesse www.skypeenglishclasses.com. E de novo, www.skypeenglishclasses.com. Então, nos programas anteriores eu falei de um tal olhar produtivo, com alguns exemplos de atitudes que devemos tomar para enfrentar os obstáculos para a produtividade. Hoje eu quero fazer um resumão para encerrar esta série, e vamos lá. Ao fundo você ouvirá He's Looking At You, com o saxofonista Mané Silveira e o violonista Swami Júnior. Escuta só, que delícia! Vamos lá então. Primeiro a definição de produtividade. Produtividade é a relação entre os resultados gerados por um sistema e os recursos usados para obter aquele resultado. Os recursos para obter o resultado podem ser o dinheiro que eu tenho que investir, as horas que eu tenho que trabalhar, as máquinas e equipamentos que eu preciso usar, a energia que eu tenho que gastar e etc. Os resultados obtidos podem ser a quantidade de produtos fabricados, o volume de vendas, o faturamento, a lucratividade e assim vai. Por exemplo, quando foi anunciado que o Brasil sediaria a Copa do Mundo em 2007, foi dito que o investimento nos 12 estádios seria de 2,6 bilhões de reais. Temos então a produtividade de 4,6. Para cada bilhão de reais investidos, teríamos 4,6 estádios construídos. Passados 7 anos, aqueles 2,6 bilhões se transformaram em 9 bilhões, por enquanto. A produtividade, que era de 4,6 estádios para cada bilhão investido, caiu para 1,33 estádios, sacou? Gastamos muito mais dinheiro para fazer os mesmos 12 estádios. Se tivéssemos gastado menos dinheiro ou feito mais estádios, a produtividade teria melhorado. Essa é uma das formas de medir produtividade. Mas essa medida é só quantitativa. Para medir direito a produtividade, temos que olhar outros indicadores. Temos que olhar a eficiência com que usamos os recursos de que dispomos. Temos que olhar a eficácia com que obtemos os resultados. Temos que olhar a qualidade do produto ou do serviço entregues. Temos que olhar a nossa capacidade de inovação e por aí vai. Eu quero aqui propor uma outra reflexão. A produtividade como razão entre o que empenhamos e o que desempenhamos. O que empenhamos versus nosso desempenho. Empenho é dedicação, a aplicação com diligência, o interesse no êxito de alguma coisa, o investimento que fazemos. Um músico, por exemplo. Ele se empenha como louco, 6, 7, 8 ou mais horas por dia treinando, ensaiando, adquirindo habilidade, experimentando acordes, compondo, até que chega o dia do desempenho. Desempenho é o resgate do que estava empenhado, cumprimento de uma obrigação ou promessa. Um dia, o artista está lá no estúdio, pronto para gravação. É naquele momento que todo o empenho no período do aprendizado, dos ensaios, dos treinos vai ser utilizado. É quando ele mostrará quanto ele é produtivo. Como a deliciosa Selmar, aqui com o Seu Olhar. O seu olhar lá fora, o seu olhar no céu, o seu olhar demora, o seu olhar no meu. Seu olhar melhora, onde a brasa mora. Muito bem, agora pense em você aí, que não é nenhum músico profissional. Pense no seu empenho. Mas eu quero que você pense no seu empenho intelectual. No que você está aprendendo, no que está lendo. Quanto está investindo na construção de um repertório. Quantas experiências está tendo. Quanto de musculatura intelectual está juntando para poder usar no momento do desempenho. Para usar um exemplo do mundo dos esportes, eu quero lembrar aqui uma história. Tempos atrás, eu fiz alguns trabalhos com a Hortência, nossa rainha do basquete. E ela me dizia que no final da carreira fazia a mesma quantidade de pontos de quando estava no auge, que se desgastava muito menos. Toda a experiência e sabedoria adquirida nos anos de basquete fazia com que ela antecipasse as jogadas, se colocasse melhor em quadra. Ela precisava se esforçar muito menos para obter o mesmo resultado. Ela melhorou com o tempo a produtividade. E você, hein? Está investindo o quê intelectualmente? Bom, já começou bem, né? Tá ouvindo o Café Brasil? Olha, já vai começar o programa. Não, não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não, não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não, não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu-glu. Matou a saudade aí? De vez em quando a Melô do Pocotó aparece por aqui. Ó. Então, quem não se preocupa com ampliar o repertório, com a musculação intelectual, vai sofrer com o tal olhar produtivo. Vai apresentar umas doenças, quer ver? Vai ter a miopia produtiva de quem não enxerga de longe. Quem não tem planejamento não tem comprometimento. Vai ter a hipermetropia produtiva, de quem não enxerga de perto, não sabe os porquês de fazer o que faz, não conhece o seu papel dentro da empresa, dentro do processo. Pode ter a catarata produtiva, enxerga tudo embaçado, tem conhecimento superficial sobre as coisas, adora arranjar desculpas e a turminha do foi mal, sabe como é. Também pode sofrer do estrabismo produtivo, o vesgo. Olha para um lado e enxerga o outro. Essa gente tem um problema sério de foco. Não consegue focar no que é realmente importante. E ainda tem a presbiopia produtiva, a vista cansada. Acomete os profissionais mais velhos, a turma do sempre foi assim. Ah, eu tenho 30 anos de experiência. É a turma que não percebe que o mundo muda todo dia. Mas pode acometer também uma garotada aí que tem uma preguiça... Tem também o terçol produtivo, o olhar irritante, infeccioso. Aquela gente que contamina os outros com seu pessimismo, derrotismo, com o tal, outra vez, não vai dar certo, sabe como é. E por fim, tem a cegueira produtiva, simplesmente não enxerga. Gente que não tem consciência do impacto e influência que exerce nas pessoas, nos processos. E principalmente, gente que não aprende com os erros e amanhã vai cometer a cagada outra vez. Viu só quanta doença da produtividade? Dá até medo, né? Pare de sofrer de antemão, não se julgue um cão. Saiba que é difícil sempre no início. Dá muito medo de olhar pra si mesmo. Saiba que o ego é ilusão, é um falso chão. O verdadeiro ofício é se livrar do vício de se pôr um título e viver a esmo. Pare de sofrer de antemão. Saiba que é difícil sempre no início. Machucar com tão inútil contradição. Esse jogo insaciável de apego e aversão. Se desvalorizar é o mesmo que se superamar. Esse som fantástico é o paulista Léo Cavalcante, com Medo de Olhar para Si. Saiba que é difícil, sempre no início dá muito medo de olhar para si mesmo. Saiba que o ego é ilusão. Bem, aí é que vem o tal olhar produtivo que eu tentarei definir agora, ao som do clássico The Look of Love, de Burt Bacharach e Hal David, aqui com o carioca e produtor musical da Rede Globo, Victor Pozas. O olhar produtivo é uma busca sistemática, organizada e contínua por novas oportunidades para aumentar a produtividade. Reparou que eu disse busca, hein? Eu de novo, ó. O olhar produtivo é uma busca sistemática, organizada e contínua por novas oportunidades para aumentar a produtividade. Busca. Significa então que é um processo. Um jeito de olhar o mundo. É uma forma de inquietação que faz com que eu esteja sempre, sempre buscando um jeito mais produtivo de fazer as coisas que eu faço. O olhar produtivo me obriga a uma série de reflexões que eu relaciono a seguir. Presta atenção. Os porquês do que faço. Qual é o objetivo do meu trabalho? Em que ponto do processo eu me incluo? Qual é o papel do meu trabalho no resultado final? A importância do que eu faço. Que impacto eu causo no processo e nas pessoas? Que influência eu exerço sobre as pessoas? Os compromissos que eu assumo quando faço o que faço? Que urgência devo ter em meu trabalho? Que expectativas eu crio? Que responsabilidades eu assumo em? A priorização do que faço. O que é importante no meu trabalho? O que é urgente no meu trabalho? Ou você ainda acha que urgente e importante são a mesma coisa, hein? Os recursos para fazer o que faço. De que recursos materiais e humanos disponho? São suficientes, hein? As reflexões sobre o que faço. Como estou fazendo o meu trabalho? Com que eficiência utilizo os recursos? Com que eficácia obtenho o resultado final? E por fim, as melhorias do que faço. Como é que faço para conseguir obter mais com menos? Como melhorar continuamente? Percebeu? O olhar produtivo me ajuda a enxergar claramente os porquês de fazer o que faço, a importância do que eu faço, os compromissos que eu assumo, as priorizações necessárias, os recursos necessários, a competência com que utilizo os recursos e obtenho resultados, e o que preciso fazer para melhorar sempre. Putz, quem tem um olhar produtivo é um super-herói. Hoje é segunda-feira, decretamos feriado. Chamei Dom Paulo Coelho e saímos lado a lado. Lá na esquina da Augusta, quando cruza com o ouvidor, não é que eu vi o Silvio Santos. Não é que eu vi o Silvio Santos. Sorrindo aquele riso franco e puro para um filme de terror. Como é que eu posso ler se eu não consigo concentrar minha atenção? Se o que me preocupa no banheiro ou no trabalho é a seleção. Vê se tem Kung Fu aí na outra estação. Raulzito, sempre ele, o Seixas, com super-heróis. O povo confundiu pensando que era o carnaval. Então eu disse a Dom Paulete, eu conheço aquele ali, não é possível. O grande trunfo do xadrez. Saí pela tangente disfarçando uma possível estupidez. Então vamos lá, vai. O olhar produtivo é, no final das contas, uma atitude. Uma atitude que, se praticamos com frequência, vira hábito. O hábito de ser uma pessoa produtiva. O que mais você pode querer, hein? Então, no final das contas, agora mergulhando dentro de você, sabe do que é que eu tô falando, hein? Tô falando de fazer a coisa certa do jeito certo, é só isso. E se partir para o nosso mundo pessoal? Estou falando de gastar menos do que eu ganho e investir o que sobrar. É o jeito certo de lidar com finanças. Estou falando de manter-me sadio e, se adoecer, ter meios dignos de buscar a cura. O jeito certo de lidar com saúde. Estou falando em aprender sempre mais e com mais qualidade. O jeito certo de lidar com educação. Estou falando de garantir a minha propriedade e sobrevivência. O jeito certo de lidar com segurança. Estou falando de melhorar o lugar onde vivo. O jeito certo de lidar com moradia. Estou falando de impedir a corrupção, o roubo. O jeito certo de lidar com ética. Estou falando de melhorar a vida das pessoas a meu redor. O jeito certo de lidar com aquela palavrinha que anda muito em baixa, o respeito. Viu só, hein? Estou falando aqui de outro tipo de produtividade, a produtividade moral. Putz, isso aí dá mais uns 50 programas. Muito bem, e se você acha que eu acabo de tratar das suas grandes questões pessoais que podem levar o Brasil para o futuro, parabéns! Você entendeu o nome do jogo? É a produtividade estúpida. Muito bem, esta série sobre a produtividade nasceu de um trabalho que estou fazendo e que desembocou nas palestras É a produtividade estúpido e o olhar produtivo. Se você ficou interessado, entre em contato. Quem sabe eu levo até a sua empresa e ajudo a quebrar tudo. Seu corpo é fruto proibido, é a chave de todo pecado e da libido. Um garoto introvertido como eu é pura perdição. É um lago negro seu olhar, é água turva de beber sem envenenar. Nas suas curvas derrapar, sair da estrada, morrer no mar. É assim então, ao som de Olhar 43 com RPM no Luau MTV, que este Café Brasil com um olhar produtivo vai saindo de mansinho. É perigoso seu sorriso, é um sorriso assim jocoso, impreciso, diria misterioso, indecifrável, riso de mulher. Com esse Neymar da produtividade, o Lala Moreira na técnica, esse Lionel Messi da execução, Cissa Camargo na produção e eu, que ainda estou aprendendo a bater uma bolinha, Luciano Pires na direção e apresentação. Inteiro ao seu dispor. Estiveram conosco a ouvinte Lilian Kelly, Zélia Duncan, Victor Pozas, Mané Silveira com Suami Júnior, Seu Mar, Léo Cavalcante, Raul Seixas e RPM. Ah, sim, tá preocupado com produtividade, é? Dê uma passadinha pela página da Pellegrino no Facebook. A Pellegrino é uma das maiores distribuidoras de auto e motopeças do Brasil. Em sua página, distribui conhecimento sobre carreira, gerenciamento, comunicação e outros temas legais, que tem tudo a ver com produtividade. Acesse facebook.com/Pellegrino Distribuidora e experimente. Pellegrino Distribuidora, conte com a nossa gente. Este é o Café Brasil, que chega até você com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera. E aproveitando a Copa do Mundo, o Itaú Cultural desenvolveu um guia online para aqueles que vão circular pela cidade sede do Mundial entre junho e julho e pretendem aproveitar ao máximo as atrações de arte e cultura. Acessível para smartphones, o aplicativo chama-se Cultura na Rede e traz dicas de museus, galerias e outras instituições culturais de cada uma das 12 cidades. Pontos históricos, restaurantes típicos e a programação de eventos, shows, peças, festas, também são indicados na página. É um barato. Baixe o aplicativo em culturanarede.org.br. De onde veio este programa tem muito mais. Visite para ler artigos, para acessar o conteúdo deste podcast, para visitar a nossa lojinha www.portalcafebrasil.com.br. Para terminar, uma frase do autor francês, Prêmio Nobel da Literatura de 1947, André Gide. Que a importância esteja no teu olhar e não naquilo que olhas.